andrecedesmoral.com.br. WL Portes estourou. Michel Estilos, Lava Jato Paulinho, Pizzaria Danado de Bola, Victor Veras. Ele é a brabo e gosta de pinar a raba, de jogar gostoso e passa bem na sua cara. Ele é a japa e gosta de pinar a raba, de jogar gostoso e passa bem na sua. Ela dá surra, ela dá surra, ela dá surra, surra de raba, surra de raba da brapa.